Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos licença para entrarmos em seu lar, levando mensagem de amor e de paz. A doutrina espírita vem nos trazer a beleza de vivenciarmos nos dias atuais os divinos e sábios ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Os seus ensinamentos são atuais e modernos, para conhecermos a felicidade aqui e agora. Os ensinamentos através de espíritos superiores nos traz o otimismo e a alegria da prática da caridade para com todos. Tenha um bom dia. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença para entrar em seus lares, levando um pouco mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME. Sem esquecer do grande apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui nossos amigos Liráucio Risse e a Thelma Mian. É um casal, né? E o tema vai ser variado hoje aqui, que nós vamos conversar sobre arte, mas vamos conversar sobre literatura espírita também, né? Que a nossa irmã Thelma lançou o seu primeiro livro e está sendo bem aceito. E o Liráucio já esteve aqui conosco algumas vezes, é um intérprete da música espiritualista aí, de primeira linha, é também diretor de arte da USE do estado de São Paulo, né? Já há algum tempo ele ocupa esse cargo aí, viajando pelo estado todo, levando um pouco de arte, acompanhando também os movimentos artísticos em todos os sentidos que temos aqui no estado de São Paulo. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Liralso, Thelma. E para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga, 750M, um bom dia, boa tarde, boa noite. Porque lembrando que também esse programa vai ser reprisado durante a rádio online, Vivência Espírita. E se vocês perderem esse programa, todo domingo, o programa do último domingo é reprisado terça, quinta e sábado às 8 horas da manhã. Então, só baixar o aplicativo lá do Vivência Espírita e ouvir a reprise deste programa. Então, hoje vamos... a gente vai definir uma pergunta para sorteio também, mas a gente vai sortear um livro Ampliando Horizontes, da Thelma, que é o livro psicografado, escrito, que está lançando agora, que a gente vai comentar também no programa de hoje. E a gente vai sortear para você que participar do programa, ligar aqui, interagir com a gente. Também tem o nosso Facebook, a gente vai estar transmitindo no Facebook Live, então vocês podem entrar na página facebook.com/programa Vivência Espírita e assistir a gente aqui no Facebook Live. Ou no nosso WhatsApp. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp do Vivência Espírita, é só entrar lá no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp e aí vocês podem interagir conosco e também participar do sorteio deste livro, Ampliando Horizontes, que está sendo lançado e vai ser sorteado no final do programa. O Liralso pode fazer a prece pra gente, de abertura. Mestre Jesus, uma vez mais nos encontramos aqui em teu nome. Rogamos a tua bênção e a tua proteção. E permita que os bons espíritos se aproximem de nós e nos auxiliem nesta tarefa de divulgar a tua doutrina de amor. que cada um de nós, no seu esforço diário de vencer todas as suas dificuldades, possa ser aquela abelhinha pequena que em pequenos voos recolhe o pólen e ajuda na construção de uma grande colmeia. Que cada um de nós, no seu esforço diário, ajude a construir um mundo melhor a cada dia. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Ampliando Horizontes, que é o título do primeiro livro da nossa querida irmã Thelma Mian. É Mian mesmo, né? Que está aqui junto com seu esposo, Liralcio Ritz, que também é um batalhador da doutrina espírita. A Thelma nasceu em São Paulo, em 1º de janeiro. Iniciou no Espiritismo em Fortaleza. Fez seu primeiro estudo de Espiritismo na Federação Espírita do Estado de São Paulo. O Liralcio é diretor de arte da USE, da União da Sociedade Espírita de São Paulo. É diretor da Associação do Bem, da Web Rádio Espírita do Bem. E tem muito mais coisa que o Liralcio faz na vida. Bom dia, Liralcio. Bom dia, Rui, bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Piratininga. É um prazer estar de volta aqui, essa programação que até transmitíamos algum tempo através da rádio, né? A Rádio Espírita era parceira, né? Mas com as novas tecnologias nós não pudemos acompanhar e hoje a gente não transmite mais, mas é... Né, problema da tecnologia, não é briga, não, nós não brigamos, né, Jorge, né, Rui? Nós não brigamos, continuamos amigos. Nós brigamos para continuar, né? A gente gostaria de continuar. Quem sabe eu consiga melhorar a nossa ferramenta lá e voltar a transmitir o programa de vocês. É muito bom estar de volta. E bom dia, nossa querida irmã de doutrina, Thelma Mian. Bom dia, amigos. Um bom domingo para todos. Tão bom começar o dia com a mensagem de amor, de consolo, de carinho desses batalhadores da doutrina, que é o Jorge, o Rui, essa equipe maravilhosa. Muito bom dia. Nosso amigo Rodrigo, que está aqui. O Rodrigo, que está aqui, maravilhoso, lindo, sempre dinâmico. Opa, só ele que é lindo, maravilhoso. Ah, tá vendo, Jorge? Ela ia ficar quietinha. Espiritualmente, pô, vocês também não levam pro caminho mal aí, pô. Não, mas o Rodrigo fez o maior sucesso lá no sanatório de Uberaba. Não queria deixar isso aí. As meninas lá não queriam agarrar ele de jeito nenhum. A Camila achou que dessa vez eu perdi o Rodrigo. Né? Mas então nós estamos aqui com um casal muito simpático, muito bacana, que já esteve várias vezes aqui com a gente. E como é que foi o giro aí pelo Vale do Paraíba? Rui, foi fantástico, né? Nós começamos na quinta-feira, né? Fomos lá no SEAC Jacó. E assim, o Vale do Paraíba é especial para mim, né? Minha mãe nasceu aqui em Guararema, meu pai em Mogi das Cruzes. Então eu tenho raízes aqui, né? E voltar para cá, sentir os cheiros, sentir a energia da região, é fantástico para mim, é muito bom. E falar de Jesus, falar de Espiritismo e cantar, é uma coisa que eu não gosto de fazer, né, Jorge? Eu não gosto de cantar, né? Não pode ver microfone na frente, né, Jorge? Não precisa nem de microfone, se for só uma caneta assim em pé, a gente vai que vai, não tem problema não. Mas, e a Thelma, e como é que foi? Foi muito bom... A turnê aqui. A Thelma parece que esteve lá em Caraguá, mas não ficou muito bem de saúde, não, né, Thelma? É, no dia seguinte, né, quando a gente estava voltando para cá, na madrugada, ela teve uma crise alérgica, né? E aí nós tivemos que levá-la ao hospital para tratamento, né? Tomou aí uma medicação, mas já tá melhorzinha, já está melhorzinha. Então, bom dia para Thelma. Bom dia. E como é que é o seu livro Ampliando Horizontes, que é o primeiro? Eu vi aqui que fala muito de família, é muito familiar, né, o livro, né? Nós vimos aqui os capítulos que tem aqui no livro, são, são muito interessantes. A família, traição, agrado, paixão, trama, testamento, espiritualidade, envolvimento, rosália, reciprocidade, quer dizer, são muitas páginas. Sucesso profissional, hein? Fala também de sucesso profissional e mudanças. E hoje nós estamos sentindo aí que está todo mundo precisando ter sucesso profissional, porque a coisa está feia, né? Está todo mundo aí com problemas. E o que, que nós vamos falar primeiro, Jorge? O que, que você sugere? Não, perguntar para eu conheço o livro da Thelma, né? Desde antes dele ser lançado, que ela pediu para a gente dar uma olhada aqui. Né? Nós fizemos uma crítica e como todas as pessoas fazem, que quando o autor pede para alguém ler, primeiro é porque ele está querendo crítica, né? Ele está querendo crítica no bom sentido, né? Do que a gente pensa que deve ser mudado, do que a gente pensa que deve ser melhorado. Quando a Thelma mandou o livro, não tinha nem nome ainda, ela não sabia qual seria o nome dele, né? E o nome ficou muito bonito, né? Ficou muito bonito mesmo. Aí eu lembro que eu falei com ela: Thelma, conversa com esse seu guia aí e pede um nome pro livro, porque sem ler, você não pode ser qualquer nome, tem que ser um nome que chame atenção de alguma maneira, né? Muito bonito também, muito sugestiva, né? E aí eu conheço, né? É um romance, mas é um romance. Ele é um pouco mais diferente dos que nós estamos acostumados, né? Que a gente está acostumado muito com romance espírita, sempre assim no. Às vezes assim até. A tendência hoje nossa é muito mais mostrar o lado espiritual só lá atrás, né? Aí a gente vai lá para as trevas, vai para o umbrais da vida, vai para tudo quanto é lugar, assim. A Thelma trabalhou mais aqui mesmo na Terra, né? Ela trabalhou mais sobre a vida social das pessoas. Sobre a vida social em todos os sentidos. É um livro que mostra traição de casal, é um livro que mostra amor também, é um livro que mostra amizade, é um livro que mostra muitas coisas interessantes. E vale a pena pegar o livro da Thelma para ler, que é o primeiro livro dela, mas ela já tem esse talento natural aí, já está trabalhando em outros já também. É, mas aqui a primeira... Ah, outra novidade é que a história acontece em Jacareí. É, né? Justamente, eu estou vendo aqui no ano de 1981, aproximadamente 74 quilômetros da cidade de São Paulo, em Jacareí, numa casinha simples, mas bastante iluminada, vamos encontrar Clotilde. Então passa aqui no Vale do Paraíba, mas você não é do Vale do Paraíba. Não, eu sou de São Paulo, capital. Então, e como é que foi ter a inspiração aqui de Jacareí? Então, foi assim, eu iniciei na doutrina espírita através de um romance, Laços Eternos. Ele me tocou de uma forma que eu falei, nossa, eu não sabia que espiritismo... Quer dizer, o romance espírita, ele é um condutor de aprendizado, de transformação. No meu exemplo, por exemplo, eu falei, nossa, então eu estava completamente equivocada, deixou. O Laços Eternos, ele mostra muito isso, né? Então, esse romance, depois de muito pedir a espiritualidade, né, que me desse um trabalho, eles me concederam a psicografia. E esse romance, ele tem quatro espíritos que me passaram, quatro diferentes entidades. Depois veio um quinto que fez a homogeneização, porque ficou tudo um pouco diferente um do outro, né? Eu agradeço aqui o Jorge, que realmente me ajudou bastante. Estava um pouco, né, com o meu primeiro livro, tudo. Estava muito tumultuada a história, enfim. Ele me deu as diretrizes e eu pude fazer, assim, o meu melhor. Eu estou tendo uma receptividade muito boa, né? O livro não é meu, né? Foi apenas a carteira, né? E a espiritualidade está feliz porque ele está chegando àquela pessoa que realmente precisa daquilo, né? Não chega assim, de forma, vamos dizer assim, né? Por acaso, ele chega àquela pessoa que está precisando daquela palavra. E por que Jacareí? Então, não sei, eles simplesmente colocaram Jacareí, foi uma história que se desenrolou lá, até os nomes são adequados ao interior, tudo, toda a trama vem assim de uma forma bem interiorana. Interessante, né, Jorge? Mas você conhece Jacareí, né? Eu fui agora lá agora. Agora sim, mas não conhecia antes, não. Eu estive lá agora. É legal que ela trabalha assim mesmo, na época, né? É um livro de época que aconteceu em 81, aconteceu mais de 30 anos atrás, né? Então ela trabalha a época, né? Bacana a conversa das pessoas, o papo das pessoas relacionado à época, a juventude relacionada à época, né? A vida social toda, então foi bem fiel à época também o livro. E é uma trama que vem, ela vem desde o começo, a gente pega no começo, você começa a ver a história das famílias ali, mas de várias pessoas das famílias, e você vai naquela torcida mesmo para saber o que vai acontecer com cada um ali no final, né? É um suspense, né? Exatamente. É. Ele não é cansativo o livro, ele se prende, né? Você quer saber mesmo o que vai acontecer. Bem interessante. É interessante que os livros, como nós estávamos, você mesmo disse, né, tem pessoas que têm um certo preconceito de começar na doutrina espírita através de romances, né? Mas quantas pessoas começaram através... Muito. Aquele livro mesmo, Violetas na Janela, é um iniciador para muita gente, Gente. Quem critica o livro Violetas na Janela é geralmente gente que quer ser intelectual dentro da doutrina espírita, né? Porque na realidade é um livro que serve para todo mundo. Ele é um livro que você tem que... nós temos que saber conversar com adulto, mas a gente tem que saber conversar com criança também. E não é por causa que você já sabe conversar com adulto que você vai deixar de conversar com criança e saber o que as crianças estão falando. Eu considero Violetas na Janela como você conversar com uma criança inteligente, que consegue de uma maneira muito inteligente mostrar o plano espiritual e você saber. Por exemplo, eu indico Violeta na Janela para todo mundo que está começando, para chegar e falar, lê esse livro. É um livro tranquilo, é um livro onde você, às vezes a pessoa, os primeiros contatos com o espírito, ele mostra direito ali como é que é, né? E agora, se você for comparar Violetas na Janela com o Nosso Lar, não tem comparação. É um livro muito mais profundo, muito mais de estudo, de todas as maneiras. Agora, é um best-seller. Se ele é um best-seller, é porque todo mundo gosta quando lê, né? E a gente não pode esquecer, Jorge, que os dois livros têm características bem distintas, né? Em relação ao autor... Uhum. Né? O autor de Nosso Lar, ele é científico, ele é um médico de carreira, né? Com uma cultura. E a época em que ele escreveu, né? A história do Nosso Lar se passa em 1920, na década de 20. 40, né? 40. Não, 40 já estava a guerra, né? Ele começou a estudar a medicina, tudo. O ápice do livro é a guerra, quando começam a desencarnar e chegam no plano espiritual, já na época da guerra. Mas ela começa antes. Né? E obviamente que a linguagem é daquela época. E o da Patrícia, né, é uma adolescente, é uma garota jovem, né, atual, é bem, bem agora, né? Então tem que fazer essa distinção, essa separação. Quando a gente vai ler alguma coisa, a gente tem que entender também essas nuances, né? Não é só ficar criticando por criticando. A única coisa que nós nos preocupamos com relação ao livro da Thelma, né, e aí é uma questão particular nossa, porque eu sou professor de língua portuguesa, foi exatamente esta questão de você fazer a revisão gramatical, né, fazer uma revisão aonde os erros, né, de língua portuguesa fossem tirados. É isso que eu não gosto quando eu vou ler um livro espírita e tem gente que não, é os espíritos que passaram, né, tem que deixar do jeito que está. Não, que é isso. Rui Barbosa, Humberto de Campos, Miramês, todos esses livros psicografados pelo Chico foram feitos revisão. Por que a gente não vai revisar o Jô Soares, por exemplo, que tem um best-seller, né, o Xangô de Baker Street, foi feito revisão, um livro do Jô Soares. Por que os dos espíritos não podem? Não é questão de ter nome, isso precisa fazer revisão. Não é bonito, não é de bom tom você colocar no público erros que vão depois ficar, né? E também tem outra coisa, a gente pega também o Divaldo, ele tem um linguajar que é muito complicado também, né? Mas é da época, a Joana, né, é um espírito já, né, bem maduro, né? É diferente, e os livros dela são normalmente científicos, então é um linguajar naturalmente científico. Você vai falar de psicologia, né, você vai falar dos assuntos que ela aborda, é um assunto científico, então a linguagem tem que ser científica. Mas você tem que ficar com o dicionário do lado ali para poder ler o livro do Divaldo. Né? Violetas na Janela não precisa, né? Você lê facilmente, esse da Thelma também você lê facilmente. A diagramação, o projeto gráfico dele é meu, eu sou diagramador, né, de profissão, né? Então eu me preocupei em usar hoje o que existe mais moderno de diagramação, que é a chamada acessibilidade. Então as fontes são grandes, o espaçamento entre fontes é diferente, o espaçamento entre linhas, a pessoa começa a ler e ela não se cansa. Né? Então quem tem deficiência visual, quem tem algum problema, né, de leitura, não vai se sentir cansado a ler esse livro. E só por curiosidade, veja, Jorge, o Violeta na Janela, a escritora que eu não Vera Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Ela começou a lendo o Espiritismo na minha cidade, na cidade de Leme. E ela começou lá. Mas começar em Leme no Espiritismo não é vantagem nenhuma, porque segundo um historiador lá, diz que até os postos eram espíritas lá. É porque o marido dela parece-me que era gerente de banco, né? Ela está sempre mudando. E lá em Leme ela foi conhecer a doutrina espírita, porque lá o Silveira Bueno, que era o grande filólogo brasileiro, né, que tem dicionário, tem uma série de coisas, dizia que ele nasceu em Leme. Ele dizia que e quando até os 7 anos, até os postes lá de Leme era espírita, né? Então você vê que a minha cidadezinha tem história, né? Mas vamos continuando aqui. Até tem o senhor Rui aqui, vou comprar fiado. O senhor Rui sabe que sou honesto, é assim que receber leva o dinheiro, tá vendo, Jorge? Não, então você, por isso que eu falo que ela é bem fiel à época. Então esses papos que tem no livro de comprar, da família passar dificuldade, caderneta, como, né? Era diferente de hoje, né? Hoje não existe mais isso de você ir lá no bar lá e ter uma caderneta lá, você e a pessoa vai anotando na caderneta, né? Então você pega um lado da família que financeiramente é bem, o outro lado é pobre ainda, quer dizer, aí acontece o ciúme ali dentro da família. Então são coisas interessantes. Um dos personagens do livro, ele era o responsável pela família toda, né, que estava bem de vida, mas a mulher era gananciosa. Então é bem assim, envolvente mesmo a história do livro aí da Thelma, vale a pena a gente adquirir. Thelma, como nós estávamos ontem, eu estava nós estávamos lá ontem no Célio Lemos, o Liral estava fazendo a apresentação lá, estávamos com o grupo Ânima também, e a Elizabeth Lacerda fechou lá o encerramento do evento de ontem. E ela estava falando dessa dificuldade nossa de divulgar o nosso trabalho, né? De divulgar mesmo. Então a dificuldade é tanto no lado do CD. O Liraus também tem CD novo. CD novo, que eu digo, foi lançado ano passado. Só que a gente já toca o CD dele aqui, mas de lá para cá ele não tinha vindo nenhuma vez ainda para falar. Ele também vai falar do CD. Mas essa dificuldade que a gente tem, tanto de livro como de CD, para a gente distribuir, né? Como você está fazendo com o seu, Thelma? É um trabalho de formiguinha mesmo, divulgação, né? A gente sabe que a espiritualidade faz um trabalho desse, e ele é direcionado às pessoas que realmente precisam, né? Eu acredito assim que eu gostaria realmente de ter uma distribuidora, de que todas as casas espíritas tivessem o meu livro, mas como não tem, né? Então a gente vai fazendo esse, quando ele vai fazer a palestra, a gente leva o livro, a receptividade tem sido boa, as pessoas entram no Face, adorei seu livro, assim, então a gente vai vendo que o livro é basicamente isso. Nós somos todos aqui aprendizes. Então, todos nós fazemos as nossas escolhas. Muitas delas conduzidas por reminiscências do passado. Porque ninguém dá, a natureza não dá saltos, né? Então, uma vez que você errou em determinado aspecto na vida passada, você já vem com aquela tendência. E a gente vê que acontecem também aqueles, vamos dizer assim, vinganças. Ah, você me fez o mal ontem, hoje eu vou me vingar. Então aparece aqui aquelas pessoas na nossa vida que era pra gente estar ali diante dela fazendo o quê? Perdoando, passando por cima, mas o quê? Nosso orgulho não permite. A nossa pequenez, a nossa infantilidade a nível espiritual é tão grande que a gente, agora você tem a oportunidade de me pagar aquilo que você fez outrora. Então, esses acontecimentos que vão, né? E a gente, como espírita, né? A gente que já conhece um pouquinho, a gente fala, nossa, nós não devemos julgar ninguém. Nós não somos ninguém para julgar. Se aconteceu aquilo, vou condenar a pessoa, por quê? Ela tem a sua individualidade, ela vai ter que quitar aquele... Então, condenar ou policiar a vida das pessoas. Isso, né? Tem gente que vira gente policial. Que, nossa, que policia. Exatamente. E não vê que nós somos espíritos falíveis, né? E aí o livro, então, ele conduz assim a uma reflexão de você perceber, nossa, eu não sabia que me deixando, né, levar, digamos, por uma paixão, eu estaria sendo conduzida por espíritos levianos. E é que muitas vezes acontece. A pessoa se deixa levar e depois fala, gente, o que que eu fiz? Por que que, né, eu me deixei levar dessa maneira? Aí vem o ácido corrosivo chamado remorso, né, que aí faz, aí dói, né? Dói. Por isso a importância da oração e da vigilância, da reforma íntima, fatores essenciais que não são só rótulos da doutrina. É uma coisa que você tem que praticar no seu dia a dia, 24 horas por dia estar alerta, porque nós somos testados a todo momento. E a reforma íntima se faz necessário para que nós possamos encaminhar para a espiritualidade, né? Porque a gente, Herculano Pires, ele criticava muito a reforma íntima, porque ele achava que, dá a impressão que a gente já nasce defeituoso, né? Eu cheguei a discordar do Herculano Pires, dizendo, olha, realmente nós nascemos defeituosos. Nós não nascemos com vício, mas nascemos defeituosos, cheios de defeitos, né? E é essa que é a grande batalha que nós temos que ter em nossas vidas para melhorar os nossos defeitos, né, Leandro? Eu não acho que nós nascemos defeituosos, Rui. Nós nascemos ainda incompletos. Incompletos, né? Deus nos criou simples e ignorantes. E ao longo das nossas existências, nós vamos adquirindo, né, a completude, nós vamos adquirindo esses conhecimentos que vão nos aprimorando e deixando com que nós fiquemos completos. Então nós nascemos incompletos, né? E este incompleto leva a gente a cometer equívocos, comete falhas, erros, que é natural do processo de aprendizado. Sim. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce com conhecimento pleno, né? Você vai para a escola, você começa os primeiros exercícios de coordenação motora, você erra. Pô, mas que bobeira o cara ficar preenchendo o lápis em cima daquele tracejado das ondinhas. Mas quem não errou, quem não saiu de cima do tracejado? Isso acontece na nossa vida também. Embora tenha lá o tracejado, que é a nossa consciência, está gravada, né, as nossas responsabilidades, as leis universais estão em nós. É o tracejado, né, que a gente tinha de exercício de coordenação motora. A gente sai fora dele, né? Mas o legal é você aprender com os erros e seguir em frente, sem ficar se traumatizando, sem ficar se cobrando, porque ninguém vai ficar lembrando do passado. Ah, quando eu estava na pré-escola, eu errava de fazer ondinha. Ah, bobeira, né? Ninguém vai ficar se cobrando com coisa besta. Quando você supera uma dificuldade, né? Supera através do erro. Claro que você também pode aprender com o erro dos outros, aprender com a história e tudo mais. Você aprende com o erro dos outros. E você, principalmente você, mas se sentindo a dor, né, você também aprende, você avança, é aquilo que você falou, General, se você completa, onde a gente busca a perfeição. Né? Então a gente está ainda caminhando, buscando essa perfeição. Deixa eu só comentar a pergunta para sorteio. Tá? Então o sorteio do livro, Ampliando Horizontes, da Thelma. A gente vai sortear o livro e o CD do Roberto Ferreira, né? Então quem quiser participar, basta responder a pergunta. A arte tem sido valorizada nas casas espíritas? Então entre, deixe a sua opinião. Se você acha que a arte tem sido valorizada, qual que é a visão que você tem nas casas espíritas, e a gente vai sortear no final do programa. A gente já postou aqui no no WhatsApp, e agora a gente já postou no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita. É só entrar lá, responder, a gente vai lendo aqui, comentando, e no final a gente sorteia o livro da Thelma, Ampliando Horizontes. Vamos então para os comerciais? Vamos para os nossos comerciais. Colocando hoje a música, eu queria colocar outros artistas aqui, mas não deixaram. Não. Né? Tem que ser tudo do Liralt hoje, não tem jeito. Né? Até parece que ele não toca a música dele aqui, né, direto. Ele sabe que ele é um dos cantores da minha preferência, né? E a gente sempre coloca as músicas dele aqui, inclusive o CD novo, sempre estamos colocando. Mas a música que nós vamos colocar agora não é do CD novo, é uma música muito bonita, e tem o título Caminho Azul. Tá no Y. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.

vendo aqui, né, Irosso, que você é diretor de arte da UZI. E como é que está essa arte da UZI lá em São Paulo? Graças a Deus, nós estamos conseguindo realizar um belo trabalho. A presidente atual da UZI, a doutora Júlia Neso, né, nos convidou para fazer isso já tem quase 2 anos. Né? E aí, aos poucos, é lógico que você não pode chegar, né, com os dois pés na porta. Né? Eu fui tateando, né, conseguindo adquirir a confiança, né, porque a UZI, ela, a base da UZI são as casas espíritas, né? Então você não pode chegar se impondo, não pode chegar de maneira, né, a traumatizar ninguém. Então eu cheguei devagar, as pessoas conhecendo o meu trabalho, e hoje eu estruturei o departamento em setores. Eu dividi o departamento para trabalhar com cada uma das artes especificamente. Hoje nós temos 2 setores bem já constituídos, que é o setor de teatro, que está sendo coordenado pelo Alberto Centurião, que é um escritor, diretor teatral conceituado. Ele é ligado a SATED, ao SATED de São Paulo, que é o sindicato dos atores profissionais de teatro, né? E ele está fazendo um trabalho lindo. No sábado retrasado nós tivemos lá na UZI um workshop voltado à dramaturgia para quem escreve, né? Como produzir textos doutrinários, como você fazer, né, uma boa peça. Né? E agora dia 29, no mês que vem, esse mês agora, nós vamos ter o segundo, que é voltado para a direção. Então você criando, né, quem escreve e quem dirige, você começa a produzir materiais melhores para a doutrina espírita, né, com mais conteúdo, com mais qualidade, e aí as pessoas não vão assistir por assistir, né? Ah, meu filho está atuando, né, é conhecido meu, eu vou lá assistir. Não, você vai assistir porque é um material bom, você vai assistir porque é um material didático, você vai assistir porque tem qualidade, porque é gostoso. Né? E o outro departamento que também já está estruturado. E para ator, não tem curso para nós ator? Nós vamos deixar para fazer o workshop de ator no final do ano. Né? À medida em que esses 2 workshops já estiverem produzindo frutos, começarem a surgir textos, porque as pessoas vão lá fazer o workshop, elas vão ficar amarradas em nós. E eu vou começar a cobrar. Ela está indo lá fazer o curso, né? E daqui a pouco eu vou dizer: e aí, surgiu alguma coisa? Né? Os diretores a mesma coisa. E aí quando tiver já material pronto, nós vamos começar então a produzir os atores. E me diga uma coisa, ele não tem a possibilidade a UZI fazer peças de livros famosos, livros já conhecidos, para trazer para o interior, para divulgar em São Paulo? A ideia do Centurião é começar a ter um banco de textos. Né? Dentro do site da UZI, em breve a gente vai começar a colocar um banco de textos facilitando a vida das pessoas. Então já vai ter texto adaptado do Nosso Lar, Renúncia, né? O Alberto fez uma adaptação, está no teatro nesse momento, né? Que é um amor de renúncia, baseado no livro Renúncia do Emmanuel. Né? Então é lindo demais, o trabalho fantástico, e vai estar disponível para quem quiser levar para a sua cidade, para os seus grupos teatrais. Logo, logo a gente vai ter isso. É porque muitas vezes nós saímos daqui de São José para ir para São Paulo para assistir peças espíritas lá, né? E aqui vieram algumas aqui, né? Mas tem algumas que têm uma qualidade meio duvidosa, né, Jorge? Por isso que nós até paramos para... Nós vamos começar a fazer esta seleção de grupos que tenham um trabalho mais profissional, né? E fazer um circuito itinerante. Né? Descobrir as casas espíritas que tenham estrutura, ou teatros nas cidades que tenham estrutura para levar uma peça profissional, porque uma peça profissional ela precisa de luz, ela precisa de uma boa acústica, tem uma série de coisas, né, que uma casa espírita simplesmente não dá, não dá para fazer. Né? Então nós vamos em breve começar a fazer esse trabalho, esse circuito itinerante por todo o estado de São Paulo. É, porque nós já trouxemos várias peças aqui, e tem várias peças também vindo aqui, só que a gente às vezes nem toma conhecimento, né, Jorge? O nosso programa em vez espírita, mesmo comunicam, e não sei como é que fica, principalmente o Teatro Colinas aqui, tem muitas peças que eles trazem, mas a gente não fica sabendo, quer dizer, poderia divulgar de comunicação, né? Aproveitar um veículo desse, né? É, mas a gente vê que são essas falas que nós precisamos corrigir, né? O outro departamento que nós estamos já estruturados é um setor que eu criei especificamente para música coral. Eu separei a música comum da música coral, que são duas linguagens muito distintas, muito diferentes. Então a música coral já está separada. O maestro André Poeta, né, que está cuidando, e inclusive nós vamos montar um coral da USE. Já começou a fazer a seleção, já começamos, né, a fazer a seleção. Fizemos na semana retrasada a primeira audição, e agora dia 29 vai ter a segunda audição para a formação desse coral. Quem quiser, entre em contato conosco ou vai diretamente dia 29 às 3 da tarde lá na sede da USE, na rua Gabriel Pisa, 433, em Santana, pertinho do metrô. Legal. É porque nós conhecemos o coral da Federação Espírita, a orquestra. Orquestra, coral, um trabalho lindo, né? O coral Carlos Gomes, muito bonito, comandado pelo maestro Silvio Tancredi, que eu conheço. Tá, tá trabalho firme, ainda. Tá firme e forte lá, o Silvio. Né? É um trabalho muito bonito. Né? E nós na USE queremos ter, né? Não por cópia, mas porque nós precisamos. Sim. Nós precisamos, a USE faz muitos eventos, faz muito trabalho, né? E precisa ter alguma atividade que represente a instituição, né? Por isso nós estamos formando esse coral, né, exclusivamente. Ainda não coloquei o nome, eu estou pensando em alguns nomes, né, para batizar, e alguns nomes dentro do movimento espírita que trabalharam com música, que fizeram esse trabalho. Eu ainda não apresentei o nome para a doutora Júlia. E aqui o Marcos entrou aqui, mandou um bom dia, disse que acordou agora, mas já está ouvindo o programa, isso que é importante. Mandou um abraço aí para todos, para a Thelma, para o Liralcio. O Ari Rangel, nosso amigo Ari Rangel, manda um bom dia, queridos irmãos vivencianos, queridos Liralcio e Thelma, como é bom acordar ouvindo almas gêmeas tão fraternas. Um forte abraço a vocês. Sobre a pergunta, né, que a gente perguntou aqui, se a arte tem sido valorizada nas casas espíritas, ele responde que acho que sim, mas não como pode ser. Atribuo este fato mais à falta de engajamento das pessoas que podem colaborar no campo da arte e da música, principalmente, do que propriamente aos nossos dirigentes. Ainda são tímidos aqueles que podem produzir arte, mas os fazem de maneira menos ousada. Liralcio, Jorge Reis, Elizabeth Lacerda e outras pessoas são verdadeiros pioneiros que, incansáveis, não medem esforços para divulgar a doutrina pelas artes. Essa é a minha opinião. Dificuldades, claro que existem, mas é necessário maior ousadia de quem pode produzir arte. Um abraço azul a todos. Bom domingo. É, o Ari tem razão, né? Eu acho que aquele que produz arte, ele fica muito restrito à sua casa, à sua região. E ele precisa, sim, um pouco mais de ousadia, né, utilizando as redes sociais, usando todas as mídias, né, e fazendo esse trabalho de divulgação. O Rui acabou de falar, né, que o pessoal traz peças espíritas aqui para o Vale e não anuncia, não avisa, não fala para ninguém. Depois ele reclama que o teatro está vazio. É, né? É verdade. Se ele não se comunica, ele vai conseguir o quê? Né? Eu estou cansado de ver sites de grupos espíritas, né? O pessoal me manda material e eu entro lá para ver o site faz um, dois, três anos que não é atualizado. Não tem agenda, não tem nada, ninguém sabe o que o cara está fazendo, se tem trabalho novo, se não tem. Né? Então é preciso que quem produz arte esteja também focado na sua divulgação. Né? Ele trabalha com comunicação, ele precisa se comunicar. Se ele não se comunica, não vai conseguir sair do lugar. Então, nós que fazemos arte, precisamos mostrar para as pessoas o que é que a gente está produzindo. E depois cobrar delas. Depois, sim. Mas se as pessoas, se você não se divulga, você vai cobrar de quem que não conhece seu trabalho? É verdade. Não adianta você só produzir e ficar debaixo do candeio, né? É, nós tivemos um exemplo aqui, né, Jorge? De uma peça que foi colocada no sábado e no domingo. E no domingo as pessoas vieram aqui no programa. Lotou, né? É. O teatro no sábado não foi tanto, mas no domingo lotou. Porque a gente conhece a credibilidade aqui do programa e sabe que nós não vamos aqui divulgar coisas que não sejam de boa qualidade, né? Isso, por falar em divulgar. Ó, ontem nós estivemos lá na Casa do Consolador também, foi muito legal. Ah, e como é que foi lá, Jorge? Tava lotado de gente lá, tinha umas 300 pessoas lá. Nossa. Né? Muito legal lá, né? Bem... E São Paulo é um pouco diferente daqui, do interior, no sentido de... Parece que o Rodrigo tem uma teoria. Ele falou que São Paulo tem tanta gente, tem tanta gente mesmo, que você abre uma porta, o pessoal vai entrando na fila e já vai indo, né? Então, se fizer fila na frente, contrata um grupo de pessoas para fazer fila. Com lotação completa. Não, exatamente. Porque você vai mal, a gente chegou ali naquela rua, né? Que era lá na Vila Mariana, lá fica, não é na Vila Mariana, é Mirandópolis, mas é perto da Vila Mariana, Praça da Ávila ali, né? E aí você pega aquela rua ali, que, pra, que se a gente entrar numa rua daquela em São José dos Campos, eu falei que não vai passar nem gente, só passa carro, você acha que só passa carro ali. Mas daqui a pouco tava cheio o negócio lá, né? E é muito bem organizado lá, né? A Casa do Consolador. A Mônica estava em Curitiba, né? Não pôde, não estava lá ontem, porque ela estava no encontro ufológico de Curitiba. Mas o pessoal muito atencioso, a gente agradece bastante. Aí nós fizemos o Evangelho Musical, aquele que nós fizemos no Paulo de Tarso, Terapia do Abraço, né? Aí botamos todo mundo para chorar lá. Quase que eu paro de cantar, porque eu falei, pô, se for aqui só para todo mundo ficar chorando, eu acho que eu vou embora, né? Vocês cantaram aquela música Amigo para Sempre? Não, Amigo para Sempre não dá para cantar, ela sozinha ela não fica legal, né? Você tem que, quando tem muitas pessoas para cantar, ela é interessante. Agora sozinho a gente tem que colocar outras músicas no lugar, né? Mas foi muito emocionante. As pessoas estão precisando muito de carinho mesmo, assim, de abraço. E a arte faz isso também. Você consegue. Ontem o Liraus estava botando o pessoal para dançar lá no Sérgio Lemos, né? Então você tem que agir de todas as maneiras na arte. Não tem uma hora que tem que ser lento, tem outra hora que tem que ser embalado, tem outra hora que tem que ser agitado, né? Tem uma hora que tem que ser New Wave, tem outra hora que tem que ser rock, né? E tem outra hora que tem que ser Dancing Days também, né? Então você pode ser isso. Funk lá, o batidão, lá, o pancadão. Outra coisa que eu penso, as pessoas, eu penso há muitos anos já, desde que nós começamos com essa tarefa, é que casa espírita não é lugar de gente séria, não. Séria que eu digo no sentido de cara feia. Seriedade não tem nada a ver com cara, né? Porque se fosse por causa de casa de cara feia para ser a melhor instituição, eu e o Liraucio resolvíamos o problema. Com certeza, cara feio. Né? A gente resolvia o problema de tudo, então não é isso. Então não é porque nós somos sérios que a gente vai ser triste e a gente não vai ter alegria e não vai divertir e não vai achar que nós podemos ser felizes. A felicidade tem que ser alegre, ela não pode ser triste. Então, onde a gente chegar com a arte, ela tem que ser alegre, seja na música, seja no teatro, seja do jeito que for. Ela tem que mostrar para as pessoas que nós somos felizes. Então, mesmo na hora que você canta uma música que emociona, que as pessoas choram, mas todo mundo tem que se sentir feliz, né? Então, eu acho que a importância muito é essa, parar de achar que centro espírita é lugar de gente de cabeça baixa, né? De falsa moral. Triste. Aquilo que o Lamar falava, né? Tem gente que vai para casa espírita pensando em se suicidar, e aí ele sai da casa espírita com a certeza de que vai se suicidar. Falar em divulgação, então, nós vamos falando aqui da palestra que nós vamos fazer na próxima semana, no próximo sábado, na AME. Com o Bob Floriano, O Poder da Comunicação, dia 25, às 19h30. O Bob Floriano, muita gente conhece, porque o Bob Floriano é da mídia mesmo, ele era o locutor das Casas Bahia, né? O pessoal, então ele tem um livro aí muito interessante, Quem Fala Bem Vende Mais, é uma coisa assim, né? E um livro que ele lançou agora, um livro muito bacana. E a apresentação também, porque o Bob, ele é essas pessoas que fazem trabalho e vão para as empresas para animar todo mundo, nos eventos, nos congressos, tudo, né? Então a profissão dele é essa. E o tema que nós estamos colocando é o poder da comunicação, porque ele é espírita e o Rodrigo entrou em contato com ele e ele se propôs a vir fazer essa palestra aqui para a gente e vem no domingo de manhã, estará conosco aqui no programa Vivência Espírita. Então não percam, pessoal. Dia 25 de março, sábado que vem, na AME, às 19h30. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. Além do Bob Floriano, tem o meu abraço, o abraço do Rui, o abraço do Rodrigo, tudo lá para todo mundo de graça, não precisa pagar nada. E nem na palestra também não precisa pagar nada, né? Só chegar lá que nós estaremos lá firmes. Vale a pena ouvir aí o Bob Floriano. Vamos para mais um intervalo comercial? E a música... opa, o Rodrigo quer falar alguma coisa. Só falar algumas participações aqui. Você conhece, Liraus, o Edinaldo? Edinaldo. O Ed. Ed Moreira. Ed Moreira. Grande Ed. Você pensou que ia me pegar, né? É que ele nunca contou, né? O que acontece é que ele bota aqui no WhatsApp e aparece lá o nome Edinaldo. Agora descobri. Porque o nome artístico dele é Ed Moreno, né? Então, irmão, bom dia, meu nome, nobres amigos e todos os participantes do Whats, Jorge, Reis, parabéns pela apresentação de ontem na capital, a Casa Consolador lotada, você merece sucesso. Rodrigo e Rui, meus nobres abraços. E Liralso, você é do bem. E muito bom ouvi-los hoje pela Vivência Espírita. Então ele falou, só lembrando, Rodrigo, que vamos estar juntos em Poços de Caldas no dia 1º de abril. E não é mentira. lembrando que vai ter o trabalho lá com Edson Barbosa, o médico de curas, com o pessoal do Recanto de Luz, Irmã Sheila, que vai estar lá fazendo as curas e cirurgias espirituais. Depois a gente fala mais, eu coloco aqui o cartaz. Eu fui convidado para estar lá também, mas infelizmente eu tenho um outro trabalho dentro da USE e eu não posso faltar. Tem um encontro do Conselho Regional do CFN. Né, legal, conta aí também um pouquinho. E eu tenho que ir para lá, né, representando o Departamento de Artes, né, a reunião da Regional Sul, né, do CFN, né, e aí eu não posso faltar. Legal, e o Marcos, ele falou, eu vejo, ouço música com o Grupo Castelã e Energia, aqui perto tem a Célia Tombly, que discorre sobre convivência e a rádio do Vivência. Também vi pinturas mediúnicas na internet, com a esposa do André Luiz Ruiz. Tem teatro com os Amigos da Luz, é muito legal, eles têm canal da internet também. Tem aquela peça do Allan Kardec, dirigida pela dona Ana Rosa, que é a atriz também, Ana Rosa, que é muito linda realmente, já esteve aqui em São José. Então a Rosilma também respondeu a pergunta se a arte tem sido valorizada nas casas espíritas. Ela disse que acha muito importante a arte para levar a doutrina. Adoro Paulo e Leia, Castelã, saudade de ouvi-los. A Cida Ferreira também entrou aqui, o Barbosa, né? Bom dia a todos. O programa está maravilhoso, a arte na Casa Espírita está caminhando. Poderia ser mais rápido, mas temos ainda o preconceito. Abraço a todos. Então é isso. Nós temos a Iracema Bento lá do Satélite. Está dizendo, a arte está sendo valorizada, mas precisava ser mais divulgada nas casas de espírito. E o programa está ótimo. Um bom dia para você. Só falando em divulgação, Rui Jorge, eu falo agora dos Amigos da Luz, né? Eles vão estar em Caraguá, né? Acho que daqui 2 semanas, com a peça Samara Tudo Sabe. Uhum. Né? Fantástico trabalho, é lindo demais. Eu adoro os meninos dos Amigos da Luz. Muito bacana mesmo. Quem quiser dar risada, né? Quem quiser se divertir, tá no canal do YouTube. Mas não é só se divertir, se diverte com conteúdo. Exatamente. Né? Eles ensinam, né? Ensinam com alegria. Pra ver exatamente isso, né? Não, eu gosto das realidades deles, sinceramente. Né? É da autenticidade. Puxa orelha, né, da autenticidade das brincadeiras que eles colocam, né? Eles colocam ali aquelas coisas ali que você fala, meu Deus do céu. Tem umas três fazendo o evangelho no lar lá, que é uma briga que as três travam lá, que é briga. Ali você morre de rir o tempo todo, mas você fala, mas pior que elas colocam em prática o pensamento de muitos, né? Então, porque muitas vezes a pessoa está ali no evangelho, mas o pensamento dela está totalmente diferente, né? Aí a pessoa quer falar em política, o outro quer falar não sei o quê, o outro quer dar um. Naquele evangelho que é orientado, muitas vezes, para a gente evitar um monte de coisa, né? Fala, o evangelho é evangelho, você abre o evangelho, faz a leitura do evangelho, comenta, né, sem se preocupar. Mas às vezes a gente vai em evangelho e a pessoa quer dar passividade, a pessoa quer fazer isso, a pessoa quer fazer aquilo, quer fazer tanta coisa no evangelho que aí eles botam isso pra fora lá nessa... Quantos minutos? Falei 3 minutos, 4 minutos, né? É. Vamos para mais um intervalo comercial. A música agora que nós vamos colocar aqui é Último Aviso. Último Aviso, que é uma música da Sandra Chaves, de Praia Grande, e que foi interpretada, né, foi imortalizada pela querida Célia Tombly, lá de São Vicente. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo porque ele nasceu. Domina alta tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz. Vem aprendendo amando nosso irmão, deixa de lado orgulho e a ambição, para tornar nosso mundo feliz. Com o avanço da ciência, se só usarmos nossa inteligência pra enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar. Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Esclarece a hora da verdade, se está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Contigo aviso quem fica de fora, próximo trem ainda demora. Passagem, só quem tiver amor. Que adianta o avanço da ciência, se só usar nossa inteligência pra enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar. Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Esclarece a hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Terá passagem só quem tiver amor. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o casal Liralcio Risse e Thelma Mian falando sobre Ampliando Horizontes, que é o tema do livro, do mais recente, né, Jorge? Porque a gente fala o primeiro assim, dá a impressão que só vai ficar no primeiro, então falar que é o último, dá a impressão que é o último que a pessoa vai fazer. Então o mais recente livro da Thelma é o Ampliando Horizontes. Mas Thelma, esse Ampliando Horizontes demorou muito tempo para sair da... Não, eu já estou com... Na realidade, eu já estou com 5 livros inspirados, né? O segundo já está na fase de revisão, já fiz vários, porque o escritor ele nunca acha que está bom, então ele vai e faz uma revisão, aí ele vai, não, merece mais uma revisão, aí você vai mudando alguma coisinha, a espiritualidade vai inspirando uma nova frase, um novo conteúdo, e assim chega um momento que você fala, não, agora está pronto, aí você vai para a revisão. E esse meu segundo livro, que vai se chamar Família, né, ele já Família. Está praticamente pronto. Ele toca assuntos bem pertinentes, que é as drogas, né, e homossexualismo, então é um livro bem interessante. E você tem inspiração, mas não é psicografado, porque eu estou vendo aqui que não tem. Inspirado. Ah, né? Inspirado, né? Eu me coloco duas vezes por semana, no mesmo horário, e a espiritualidade vem e passa, né? Mas sem dizer quem é... Eu queria falar uma coisa aí nesse negócio. A maioria dos médicos que faz psicografia é desse jeito, viu? É desse jeito. Não é diferente, não. Não é? É porque todo mundo pensa porque o livro é psicografado, às vezes. Se até uma quisesse colocar que era psicografado, ela ia colocar que era psicografado. É que ela não deu o nome dos... Ela não deu o nome dos espíritos, né? Porque, na realidade, a inspiração é a mediunidade. Sim. Ou a intuição é a mediunidade. Geralmente, o médium que faz livros e romances, ele trabalha com as duas coisas, intuição e inspiração, né? A inspiração é chamar atenção para o assunto. A intuição é a gente ir acompanhando o raciocínio. E o que acontece? A maioria é assim. A maioria faz desse jeito, quase todos fazem desse jeito. Psicografia acontece muito mais no sentido de você fazer cartas rápidas, isso que é que o espírito está ali passando para você aquilo que ele quer. Porque nos romances mediúnicos, nos livros mediúnicos, a maioria deles é o conjunto. É o médium e os espíritos que estão passando. Mas o caso do Chico, então, era Chico, do mesmo. Não, né? O Chico também do mesmo jeito. Algumas coisas ele fazia com a psicografia dele, semimecânica. Mas a maioria ele tinha tempo. Tanto que ele sentava no dia certo, chegava lá, se preparava para receber da espiritualidade aquilo, trabalhando em conjunto, fazendo junto com os dois. Agora, a mediunidade de Chico Xavier, nós não vamos comparar a nossa mediunidade com a de Chico Xavier nunca. No livro Há 2000 Anos, por exemplo, Emmanuel transportava ele para aquela época, né? Como se tivesse fazer uma regressão nele, para ele ver todo o ambiente social, cultural, político, cenário, tudo que existia naquela época, e ele foi muito mais fiel na descrição do livro. E isso acontece conosco também. Quando nós vamos fazer algum livro, os espíritos também levam a gente em pensamento, né, para as pessoas entenderem melhor, para a gente ver como que era aquela época. Então você vê os personagens, você vê o cenário, você vê o que acontece, se tem uma luta, você vê a cena que está acontecendo, você vê, a gente vê tudo isso, está tudo na nossa mente. Então, é muito mais simples do que as pessoas imaginam, porque elas colocam um livro mediúnico como se fosse um bicho de sete cabeças. Não, é em conjunto. O espírito pode falar a maior bobagem, a gente não vai colocar no livro. A gente vai tirar e vai colocar o que a gente pensa que está certo. Mas tem gente que deixa passar a bobagem porque foi o espírito que passou. Né? Mas, de ordinário, Jorge, isso acontece em todas as situações. Não é só no caso da Thelma ou no caso dos escritores espíritas. O escritor normal também recebe influência, claro, também recebe inspiração. Tudo é intuição, inspiração. Acontece na literatura, acontece na música, né, na construção de uma música, o autor ele está ali, do nada surge a ideia, ele senta e em segundos sai tudo, sai prontinho. É. Né? O Renato Teixeira narra casos, né, músicas que ele construiu assim, instantâneo. Né? A Paula Fernandes, ela conta que as músicas dela são praticamente mediúnicas. Inclusive, né? Até a Elizabeth cantou uma música dela lá, que aquela música lá só você presta atenção na letra que você vê que é mediúnico. É. Claro que é. Né? Né? Então O Roberto Carlos também tem várias músicas. O Roberto Carlos, além dele, ele tem música de espírito mesmo. Né? Ontem mesmo a Elizabeth cantou a música O Homem é psicografia de Chico Xavier de Emmanuel. Emmanuel, que, né, mandou de que presente. Deu de presente para ele. Publicado na Federação Espírita Brasileira. Então, aquela música famosa, O Homem, que o Ed Moreno gravou agora no CD recente. Eu vou gravar no meu próximo CD também. E a do Ed Moreno. É legal que o Liral você sempre dá uma roupagem diferente, como o Ed deu também. É bem mais rápido, ele fez bem mais rápido, bem mais agitado a música O Homem. Então, É uma psicografia, sim, de Emmanuel, que muita gente não sabe, mas é. E o Roberto Carlos tem várias músicas que são presentes que ele ganhou também. Mas com certeza o Roberto Carlos é um cara super inspirado. Fábio Júnior. Né? Fábio Júnior também. Fábio Júnior é mais declarado, né? É. Fábio Júnior ele coloca como sendo música espiritual, inspirado mesmo. Né? Tem inclusive aquele CD do ano 2000 dele. Tem várias músicas que são espíritas que a gente toca aqui, espirituais, né? Vamos tirar essa conotação também, né, Renan, né, Liraldo? De dizer que a música é espírita. Eu não vejo difícil, problema, né? Jorge, né? Até porque não fui eu que criei o termo. Uhum. Quem criou o termo foi Kardec. Uhum. Ele é o primeiro a citar, a falar a palavra arte espírita. Uhum. Música espírita, teatro espírita. Ele foi o primeiro a fazer isso. Então eu não tenho nenhum problema com relação a isso. E eu acho que é interessante você focar e dizer, ó, esta é uma arte que é inspirada na codificação, naquilo que nós acreditamos. Porque existe a arte gospel, existe a arte sacra, tá, que são inspiradas no evangelicismo, né, no protestantismo, no catolicismo, né. Eu tenho certeza que nós não temos muito conhecimento, mas tem a arte hindu, né, que tem as suas músicas voltadas na religião. Os japoneses também têm. Eu acho que é bacana você reconhecer a arte que é inspirada através da sua religião. Não denigre, não fala mal, não vai contra nada disso. É. Eu acho que tentar você dizer, arte é arte. Uhum. É, mas existe arte. Tem uns negócios que falam que é arte aí, que pelo amor de Deus, né? Que não é arte nem porque aqui, nem na China, o né? O que eu vejo a diferenciação das músicas espíritas que a gente faz, que são recebidas, né, pela espiritualidade, ela sempre tem uma mensagem, né? É. Sempre tem uma mensagem. E infelizmente tem muitas músicas bonitas mesmo, gospel, né, que são bonitas, mas elas não dizem nada. Ela fica o tempo todo fazendo uma louvação, louvação, louvação, louvação, não tem nada. Mas é o estilo, né? Agora, eu penso assim pelas músicas que eu recebo da espiritualidade. Sempre tem que ter uma mensagem. Na música você sempre tem que dizer alguma coisa. Ela pode não servir para você, mas vai servir para o outro. Ela pode não servir para um, mas vai servir para o outro. Eu penso dessa forma. Quando eu seleciono as músicas que eu vou gravar, ela sempre tem, eu fico preocupado com o conteúdo dela, o que ela está tentando dizer. Vamos para o nosso momento de Gavale? Vamos. Vamos, Paulinho. E vamos pedindo para o Liraldo para ter uma comentar sobre essa mensagem. Isso, nós vamos colocar aqui, está no CD Momento Espírita número 30 já. E o título é Desbravadores em Tempos Novos. Eu coloquei aqui, nem sei essa mensagem ainda, acho que eu não escutei ela, vou colocar aqui pelo título. Hein? Vamos ver como é que ela é? A Thelma e o Liraldo podem falar depois. Desbravadores em Tempos Novos. Quando adentramos pela história das grandes descobertas marítimas, é natural que nos extasiemos. Vikings com seus barcos compridos e esguios, com linhas de remos nas laterais, uma única vela, cujo casco deslizava sobre ondas bravias, em vez de perfurá-las, num truque de engenharia náutica para driblar as tempestades do norte. Os fenícios com suas embarcações de duas ou três fileiras de remos, birremes ou triremes, e até 35 metros de comprimento, copiadas por gregos e romanos, que as usaram para dominar a navegação no Mediterrâneo. Os navios chineses, que chegavam a levar 200 toneladas de carga, o que lhes permitia uma garantia de 7 mil quilômetros, o suficiente para cruzar o Atlântico sem paradas. As caravelas portuguesas, com suas velas triangulares, que permitiam navegar na direção contrária aos ventos com muito mais rapidez e segurança. De se admirar os fenícios, um povo de população diminuta e de humilde ocupação territorial, em torno de 250 quilômetros da atual costa libanesa, com cidades importantes como Tiro, Sidom e Biblos. Suas colônias mediterrâneas eram simples feitorias que mal adentravam no continente. Tendo sido tão poucos, é surpreendente o tanto que realizaram. Dentre seus méritos náuticos estão as rotas até a Bretanha e o Mar Báltico, quando nenhum outro povo nem sequer sonhava ir tão longe. E a circunnavegação da África, mais de 2 mil anos antes de Vasco da Gama. Tudo isso eles fizeram sem o uso de mapas, contando apenas com a habilidade para construir seus navios e navegar. Homens de coragem, de visão. Homens que sonhavam sem limites, que desejavam descobrir o desconhecido, o inexplorado. Na atualidade, vivemos a exploração espacial. Esse conjunto de esforços do homem em estudar o espaço e seus astros, fazendo uso de satélites artificiais, naves e sondas espaciais. Em algumas missões, seres humanos se lançam no espaço. E é realidade uma estação espacial internacional, cuja construção foi concluída em 2011. Descobertas, arrojo, entusiasmo. São as marcas registradas dos navegadores do ontem, dos astronautas do hoje. Há, no entanto, um local para o qual todos deveríamos migrar, em verdadeiro papel de exploradores. A intimidade de nós mesmos. Essa viagem nos levaria ao autodescobrimento. Quem somos? Que tipo de seres somos? Simples? Desataviados? Amorosos? Ou pessoas complexas, criadoras de problemas, geradoras de inquietação onde quer que nos situemos? Somos flores que engalanam o jardim da vida, ou espinheiros que enfeiam a paisagem e agridem quem se aproxime? Sim, é preciso coragem para navegar pelas águas turbulentas que conduzem ao mar da intimidade de nós mesmos. É preciso ser destemido para encarar os monstros que se asilam adormecidos, desejando despertar, famintos e abusados. Ciúme, inveja, ódio, ambição. As águas territoriais que conduzem ao continente interior são normalmente atormentadoras. E quais novos argonautas, não em busca do velocino de ouro, mas da realidade interior? O grande desafio é a descoberta de si próprio. É o reconhecimento das próprias virtudes e vícios, a fim de alcançar os louros da vitória sobre si mesmo. Iniciemos a grande viagem ainda hoje ao país da alma. São 9 horas e 21 minutos e esse é o momento de Carvalho. Então, depois de uma aula de história que ele deu, né? Aí ele começou, ele chegou na gente, né? Aí tava indo tão bem na aula de história, né? Tava indo muito bacana. Mas depois, quando ele começou a cuidar da nossa vida, aí ficou difícil a situação. É. Mas lembrando que o grande objetivo da doutrina espírita é esse, né? O conhecimento de nós mesmos, a transformação moral. É o grande desafio, né? O grande desafio de todos nós é essa busca interior, esse autoconhecimento. Porque você só consegue reformar alguma coisa, você consegue só melhorar alguma coisa se você conhecer o que você está fazendo. Se você não tiver conhecimento do que vai fazer, não adianta. Você vai projetar o que lá para frente, né? Então é importante você conhecer, isso está na filosofia, né? Lá em Delfos, né? A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né? É essencial para qualquer um. Né? É você reconhecer que você tem falhas, defeitos, mas também tem qualidades, né? Aprimorar as qualidades e tentar minorar os seus defeitos. Né? É a busca de cada um de nós, é a nossa ânsia, né? Porque Deus colocou isso em nós. Né? Isso é uma programação divina. Né? Nós somos programados, né? Se a gente pode usar essa frase, né? Nós somos programados para sermos felizes, né? Mas isso não vai vir assim de graça. Nós precisamos trabalhar para isso. Bacana, né? A Thelma teria algum comentário? Quer falar alguma coisa, Thelma? E na atual conjuntura onde passamos, onde estamos passando por essas turbulências em vários níveis, principalmente político, a gente está vendo essa atual conjuntura, tantos desvarios, né? Mas de outra forma também uma postura em que as pessoas vão ter que adotar daqui para frente para melhorar de todas as formas desse planeta. Nós já fomos citados uma vez lá pela Ana Ariel no evento da Rádio Espírita, né, do CD da Rádio Espírita, como desbravadores. E a gente até que concordou, porque de uma certa forma nós não temos um patrocínio, nós não temos nada e consigamos levar a mensagem, essas músicas maravilhosas, a tantas pessoas do Brasil e do mundo, porque tem gente que fala, eu estou aqui no Japão, ouço a Rádio Espírita, como eu gosto, então é uma energia que flui. Então, se todos nós fizéssemos um papel mínimo que seja de tocar o coração das pessoas através de uma bela canção, de um livro, de uma obra literária, nós estamos fazendo o quê? Destacando a lei de amor, que tem que ser praticada diariamente por todos. Só assim, na prática da lei do amor, é que a gente vai conseguir efetivamente transformar o nosso planeta, que já está em transformação, né? E todos nós nos regenerarmos de uma forma ou de outra no nosso dia a dia, através de um pensamento, de uma oração, e principalmente desse autoconhecimento, buscando amar-nos diariamente, cada vez mais. Porque se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o outro? É. Vamos encerrando, Jorge, nosso momento de gravar? Vamos destacando aqui a 65ª Semana Kardeciana, que acontecerá aqui em São José dos Campos, nos dias 27 de março, dois dias 27 de março, até o dia 1º de abril de 2017. Todas as palestras às 20 horas, né, acontecerão em casas diferentes dessa vez, né, no dia 27, por exemplo, a palestra será com Luiz Gustavo de Pindamonhangaba no Centro Espírita Jesus de Nazaré, o Consolador Prometido. No dia 28, o Davi Ascenso de Pindamonhangaba, as curas, as causas primárias, e será na obra social Célio Lemos. No dia 28, será em Caraguatatuba, lá no Centro Espírita Recanto de Luz, e quem faz a palestra é o Celso Martins Dutra, aqui de São José dos Campos. Na quarta-feira, dia 29, a Paula Guimarães, de Pinda, O Mundo dos Espíritos, e será aqui no Divino Mestre, né? No dia 30, o Eduardo Miachiri, de São Paulo, que é o presidente, é o diretor-geral, coordenador-geral da Aliança, né? As Leis Morais, Centro Espírita Amor e Caridade. Na sexta-feira, dia 31, o Carlos Alberto Dias de Caçapava, Esperanças e Consolações, será no Seara de Luz. E no dia 31 também, né, teremos o Valtric, o Mário Valtric, Esperanças e Consolações, o mesmo tema, em Caraguatatuba, no Centro Espírita Amor e Caridade. O Liral esteve lá sexta-feira cantando no Amor e Caridade. No dia sábado, no dia 1º de abril, o Carlos Villarraga, O Futuro da Humanidade, e a palestra será em Paraibuna. Então, 65ª Semana Kardeciana, de 27 de março a 1º de abril, aqui promovido pela USE, o 100 anos do Livro dos Espíritos. Né? Jorge, domingo também haverá o almoço lá do Centro Espírita Casa do Caminho, lá no Centro de Tradições Gaúcha, lá no início da estrada Bezerra de Menezes, e estão todos convidados a participarem desse evento, tá? Bom, o almoço vai ser muito bom, a partir das 12 horas. Que dia mesmo, Rui? Domingo. Domingo vem. Agora que vem? Domingo agora. Que dia que é domingo que vem mesmo? Dia 26. 26, né? Dia 26, lá no Centro de Tradições Gaúcho, haverá um almoço beneficente para o Centro Espírita Casa do Caminho. Casa do Caminho. Legal. O outro almoço foi muito bacana lá, né? Que nós fomos. Muito bacana. Estaremos lá, né? Isso. Lembrando também da nossa palestra, então, no sábado, com Bob Floriano, lá na AME, às 19h30. Sábado que vem, às 19h30, O Poder da Comunicação. Não perco. Deve ser uma palestra muito bacana com Bob Floriano, que é um excelente comunicador do nosso meio aí. E é profissional disso, né? Estará conosco no sábado, às 19h30, lá na AME, que fica na rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos. É ele que fazia propaganda? Das Casas Bahia, ali, das, né? Casas Bahia. Ficou bem conhecido. Então as pessoas olham pro rosto dele, é familiar. E é espírita, né? E o Rodrigo fez esse convite para ele vir fazer a palestra aqui para nós, na AME, no próximo sábado. E no domingo de manhã ele estará conosco aqui no programa Vivência Espírita. Não sei nem se eu e o Rui e o Rodrigo vamos fazer o programa, porque Acho que ele fala dele. Mais que o Leraldo. Né? E mais do que o rosto do Bob, né? Vocês vão ouvir a voz, né? O marcante da voz é impressionante, né? É inconfundível a voz do Bob Floriano. Legal. Então, sábado que vem, às 19h30, lá na... E eu queria dar um abraço, né, lá pro Gilberto, lá do SEC, você falou que eu tive lá na sexta-feira. Uhum. Ó, impressionante o trabalho lá de Caraguatatuba, né? Não só da casa, não só do Amor e Caridade, mas da comunidade que hoje se forma em torno do SEAC, né? A ligação, a união das casas espíritas da região ali do litoral norte, né? Estive conversando com ele, eu fiquei muito, mas muito impressionado com aquilo. Parabéns, né, a todas as instituições, e parabéns ao Gilberto por esse trabalho tão importante de unificação. Legal. E só comentar aqui que a Bia Beatriz de Paula Porto, ela mandou um bom dia, queridos amigos vencianos. O programa está ótimo, como sempre. Graças a vocês, amanhã de domingo fico mais iluminadas. Gratidão. Abraço a todos, luz e paz. O Edinaldo, que é o Ed Moreno, ele mandou aqui o cartaz da reunião de cirurgias, de curas e cirurgias espirituais, que vai acontecer lá em Poços de Caldas. Então, se você tiver, dia 1º de abril, quiser ir lá, é até uma cidade também muito bonita, Poços de Caldas, tem bastante... Cidade turística. É uma cidade turística, então você pode ir lá no sábado, dia 1º de abril, lá no Centro Espírita União Fraternal Raul Cury, na Rua Paraíba, 295, Poços de Caldas. Então, as inscrições de segunda a sexta, vocês já podem fazer as inscrições antecipadamente, ou chegar e fazer lá a ficha na hora também. Mas aí, como a gente sabe que vai ter muita gente, vai ser quando o Edson Barbosa ele faz trabalho lá fora com o Recanto de Luz e Mancheiro, vai bastante gente, mas ele consegue atender todo mundo. O telefone lá é 35 DDD, né? 3721-9935. E se possível, não é uma cobrança, né? Eles não cobram por nenhum trabalho, totalmente gratuito. Mas, se possível, levar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar nas obras sociais lá do Recanto de Luz e Mancheiro. Então, o Vitor entrou aqui também, lá de São Vicente, mandou um bom dia, amigos. Jesus abençoe e tenha uma excelente transmissão. Falando em transmissão, queria agradecer aqui o pessoal que está aqui no Facebook Live ouvindo a gente, assistindo a gente. A Priscila Souza, a Beatriz, o Marcos Gaio Gama, o Ed Moreno está aqui também, a Vera Lúcia. Então, agradecer aí. O Edson Barbosa entrou aqui, falou: estamos ligados, assistindo como fazendo todo domingo. Um abraço fraternal ao sujeito Liralso e a Thelma. Parabéns. Abração, Edson. E o Marcelo aqui, Cesarim, também entrou aqui e está assistindo a gente ao vivo. Obrigado pela audiência de vocês. E quem estiver aqui na região, quiser aproveitar, vir aqui na rádio para buscar o livro da Thelma, ainda dá tempo antes dela voltar para São Paulo, né? Ampliando horizontes, basta vir aqui. Qual que é a rua aqui, Rui? É a rua Euclides Miragaia, 392, se não me engano. Exatamente, é só vir aqui no VIP Center e pegar o livro também e o autógrafo dela também. Falando em Recanto de Luz, irmã Sheila, o Fábio Dionísio, né, que é um dos dirigentes, está terminando um livro contando um pouco da história de irmã Sheila, e ele resolveu, né, encartar neste livro um CD com músicas relacionadas a ela, né, homenagens ou poesias dela que foram musicadas, né. Eu sou um dos convidados, né, o Ed, o Jorge também, né, o Castelan está participando. É um CD com 13 músicas, se não me engano. Não sei, foi aparecendo música, né? Dessa vez o Castelan não está, não, eu estou fazendo solo. Ah, lá. Tá fazendo solo? Não deu tempo, não deu tempo, e nós fizemos ele passou um hino recebido da Sheila, diretamente dela, né? E esse hino ele passou, eu musiquei o hino, né? Fiz uma guarani, que eu sou mais caipira, né? Então eu fiz guarani. E tem muitas músicas, que no começo eram só 8, mas depois foram aparecendo mais. Eu mesmo trouxe uma música inédita, que é de um grupo lá de Goiânia, né? E é uma música que pouca gente conhece. É de um grupo cancioneiro lá, ligado à Cruzada dos Militares Espíritas. Lá de Goiânia. E o pessoal, tenho certeza, vai gostar muito. É uma música muito bonita. Eu queria também, o Rodrigo está falando aqui desse evento que acontecerá lá em Poços de Caldas, dia 1º de abril. Nós estaremos lá também fazendo essa parte artística lá junto com o Ed Moreno. Mas é só para vocês que têm parente lá próximo de Poços de Caldas, que querem indicar, as curas e cirurgias espirituais, então indiquem para ir lá. Está tendo inscrições, por quê? Porque parece que o espaço lá não é muito grande, e a gente sabe que quando o pessoal sai para ir para outro lugar, é muita gente que vai. Em Taubaté, só para lembrar, apareceu 1000 pessoas lá, né? Então, quando eles vieram aqui em Taubaté, o ano passado. Então, só para... Por isso que está sendo aberta as inscrições, para poder... Vai chegar um momento que pode ser que não caiba tanta gente lá no centro, lá em Poços de Caldas. Mas a espiritualidade sempre sabe o que faz, né? Quando ela manda esse tipo de trabalho para algum lugar, ela já sabe a quantidade de gente que vai suportar o local. Porque o Edson também, ele é danado, viu? O médium, né? Ele está escutando a gente. Porque se o negócio apertar, ele vai para a rua e faz cirurgia na rua mesmo. Faz, ele não tem esse problema, não. Né? Falar, ah, tá muito. O doutor Xavier e o doutor Stephen falar, ah, tá sim, é muita gente, então sai daqui de dentro, vai lá para a rua e faz a cirurgia lá na rua mesmo, em todo mundo lá. Ninguém sai, né? sem ser atendido. Não acontece isso, não. Porque ele tem essa improvisação. A espiritualidade é muito sábia nesse sentido de fazer esse tipo de. Quando esse tipo de trabalho, né? De, se precisar, eles têm o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, todos os planos aí. É até com relação à doutrina espírita, né? O Kardec perguntou, se eu não aceitar essa tarefa, o que acontece? Tem outro preparado no seu lugar. Né? E a gente tem, né, dois que a gente sabe que estavam lá prontinhos na agulha, né? Para substituir em caso o Kardec não aceitasse, que era Leon Denis e o Gabriel Delany. Né? Ó, o Rodrigo pegou aqui, o Ed já mandou o rótulo aqui do CD, são 13 músicas mesmo. 13 músicas. Né? Então nós temos aqui, ó, Alan Wilkins, a Célia Tomlin, o Ed Moreno, a Francisca Sal, Jorge Reis, Liráucio e o grupo Vozes de Betânia, Luiz Elvira, a Margarete Áquila. Né, tem o Hino da Juventude aqui também, com a Bel Gomes, a Maria e Valdir, né, o Paulo e a Leia também, o Grupo Vocal União e Harmonia, o Hino à Irmã Sheila com Van San e o Zé Aloísio. Então são 13 músicas que vão no CD, que vai encartado no livro que o Fábio Diniz está lançando aí sobre a vida de Sheila. Ele pegou o título, ele não tinha um título ainda, mas a música que eu trouxe, né? Uhum. Irmã Sheila, Mensageira de Amor, foi o título que ele acabou dando ao livro. Uhum. Bacana. Nós temos a Regina Vilhena, que é a nossa ouvinte assídua, está dizendo que a arte é importante, mas está a desejar. Teria de ser valorizada. Um bom dia para você, viu, Regina? Lá do bairro São Dimas. Ela é tão. A Regina, ela é tão assídua ouvinte que ela está ouvindo aqui do outro lado. É do outro lado. Está enxergando ela ali, né? Ela está ali enxergando a gente ali lendo. Né? Junto com a Iridã. Se ela falasse um pouco mais alto, não precisava nem ser ter lido, porque a gente escutava a mensagem dela. A gente estava falando da questão da divulgação, né? Então nós estamos usando hoje todos os meios para divulgar o nosso trabalho. Então nós temos o nosso site, www.soudobem.com, onde tem uma loja virtual. Além de conhecer a Rádio Espírita do Bem, né, e o Canal do Bem, que são a Web TV e a rádio que a gente mantém, a loja virtual dá para comprar os CDs e o livro da Thelma. Mas quem é mais tecnológico ainda, né, pode comprar o livro da Thelma na Amazon, né, no formato reader, né, quem tem aqueles aparelhos de leitura de e-books, né, chamados e-books, pode comprar lá na Amazon, vai pagar um pouco mais caro, que é o preço da Amazon, né? Mas está no formato de reader, bonito, bacana, fácil leitura, né? Pode encontrar por lá. E nas redes sociais nós também temos as nossas produções, né? Nós produzimos curtas metragens, né, voltados para a doutrina espírita. É só acessar o YouTube, procurar Liráucio no YouTube. Nós temos hoje 6 curtas metragens que nós fizemos, falando sobre espiritualidade, falando sobre amor, falando sobre paz. E o link do Dubem também, do portal lá, onde cai direto, onde a pessoa pode adquirir os livros, os CDs, também já publiquei aqui no WhatsApp e no Facebook. Obrigado, Rodrigo. Então, eu vou publicar aqui também o YouTube. Vamos para mais uma música do Liráucio. Não podia ter um nome mais fácil para um pai colocar num filho, não, Rui? Mas, Jorge, eu adoro meu nome, sabe por quê? Sabe por quê? Só tem eu. A pessoa procura Lirálcio na internet, ele acha só eu, não vai achar outro. Eu fico pensando. O meu pai já sabia do meu trabalho, que eu ia precisar desta individualidade. Eu, toda vez que eu penso nesse nome, eu fico assim, pô, a gente entra na farmácia e falou, dá um Lirálcio aí pra mim, por favor. Mas você não acha outro, e é um nome sonoro. Se você for imaginar Lirálcio, olha que gostoso, ó. Lirálcio. É, outra né? coisa. Outra coisa. Um mais bonito que aí você vai reservar. Levar o nome dele no hotel. Você marca aí, por favor, uma reserva aí no hotel, amor. Qual é o nome? Falou, Lirálcio. Ela falou, qual? Hein? Falei, Lirálcio. Você falou umas 5 vezes, depois falou, ah, vamos falar. Marca aí, por favor, letra por letra. L-I. Por quê? Né? É porque é Lirálcio. Lirálcio, é. Né? Não, se fosse, ainda tivesse um U aqui no meio, ficava mais fácil, né? No, mas com aí U você seria... acha na internet, tem dois. Tem dois Lirálcios com U, mas Lirálcio com L só tem eu. Comentar aqui que a família Santos Barros entrou aqui no nosso Facebook ao vivo e ó, estamos gravando um CD para apoiar a nossa casa espírita. Jesus é o Caminho em Guarulhos. Já conseguimos autorização de alguns artistas espíritas e gostaria de incluir uma faixa do Grupo Castelã. É possível? Aí, Jorge. Tá falando com o dono aqui. Pode incluir, olha, só não pode fazer igual o Sérgio Santos, viu? Você olha bem se é do Jorge Reis, se é do Luiz Carlos, se é da Tiana Nascimento lá, tá bom? É, pode entrar em contato com a gente. Se for da nossa autoria, ela colocou o nome não, da faixa não. Coloca o nome da faixa aí só para saber de quem que é já. Que a gente já autoriza para você por aqui mesmo, né? Se quiser mandar ao vivo e a cores. Autorizado aqui ao vivo. Agora, é interessante, eu vou falar que é interessante o seguinte, que o Sérgio Santos chegou para mim e falou, gravei uma música sua dessa vez. Falei, legal, poxa vida, Sérgio, que bom, né? Porque eu tenho a maior alegria da Célia Tomlin de ter gravado duas músicas minhas, né? E o Sérgio Santos, que eu sou, que é meu ídolo, né? Aí, Jorge, gravei uma música sua. Tô mandando o CD pra você. Quando chegou o CD, era Presta os Aprendizes do Evangelho. De Garamon. Eu falei, ô Sérgio, o senhor de Garamon tá se remexendo no túmulo. Você tá falando que essa música é minha? Ele colocou ela no CD. Ele falou, mas não tá no CD do Castelã? Eu falei, tá no CD do Castelã, mas não é minha, Sérgio. Vai lá, Jorge Reis, autor da Presta dos Aprendizes do Evangelho. Aí eu falei, por isso que eu tô falando, olha mesmo se é minha. Se for, olha. Se for do Jorge Reis, se for do Luiz Carlos, se for da Tiana Nascimento, está autorizado já a gravar, né? Sem problemas. E como é Guarulhos, né? Meus vizinhos lá, se quiser entrar em contato com a gente fazer um trabalho junto lá, é só falar. Eu moro na Moca, aí pertinho, né? A gente pode conversar. Isso, na Moca, meu. Aí tem uma pessoa aqui, a Cleide Beluca, né? Ela colocou, meu pai chamava-se... Lirálcio, com o Lirálcio. Ai, ai, tá vendo? Lirálcio. Eu não sou exclusivo. Mas o Lirálcio não tem nome de remédio. Agora, Lirálcio, certeza. A gente entrar na farmácia, né? Se chegar a pedir um Lirálcio, o cara vai procurar na farmácia. Ih, tá em falta. É, exatamente. Eu espero que não Lirálcio, seja. Eu também gosto desses nomes exclusivos. Espero que não seja eu só faço gigante, isso com o Lirálcio porque Lirálcio, eu gosto mais dele, né? Desde a primeira vez que eu encontrei com o Lirálcio, que a gente só tinha se conhecido por telefone, eu já cheguei e já falei, meu Deus do céu, não tinha um nome mais fácil para você, não? Você me falou do Lirálcio, eu falei, o quê? A gente só brinca com quem a gente gosta, Jorge. A Ludmila entrou aqui e falou, bom dia, Rodrigo. O Hélio está dizendo que pro Jorge que nós vamos para Poços de Caldas, lá no evento do Edson e da Mancheira. Ele vai pedir para ele cantar a música Mulher Caridade. Ele ama essa música. Então já vai se preparando, Jorge. E manda um abração para o Lirálcio, estamos ansiosos para chegar quarta-feira. É, quarta-feira nós vamos estar lá em Jacareí, no Grupo Espírita da Prece, fazendo uma homenagem ao nosso querido Lamar, né? Faz um ano que ele retornou à pátria espiritual. Nós vamos estar lá a partir das 19 horas, começando com a musicoterapia e depois fazendo uma homenagem bonita em vídeo que a gente produziu, né? Falando um pouco do trabalho dele, homenagens que fizeram e cantando algumas coisas que ele cantava. Legal. Na semana, naquele dia que a gente tava aqui, que fizemos homenagem para ele aqui, nós colocamos também uma música na voz dele aqui, ele cantando. Não, nós, era outra música, eu esqueço o nome dela agora, uma música bem famosa. Ave Maria. É, Ave Maria, né? Ele cantando aqui na voz Ave Maria dele. Morro, ele é, nós colocamos aqui. Né? Ele tinha uma coletânea de playback lá fora de série que ele tinha, né? Ele tinha orgulho daqueles playback dele, né? Sim. Então, quarta-feira, 19 horas, Grupo Espírita da Prece em Jacareí, na rua Tomé Souza, número 200. Casa da Paz. Não, é, Grupo Espírita da Paz, isso. Casa da Paz. Né? Fala Casa da Paz, que todo mundo sabe onde é que é, né? Casa da Paz. Às vezes a gente vai dar o nome, como é que chama quando fala? O nome científico, aí o pessoal não sabe onde é que vai. É o nome do Grupo Espírita da Prece. Da Paz. Grupo Espírita da Paz. Eu não sabia. Eu mesmo casa não sabia. Da Paz, sempre só a Casa Rua da Paz. Rua Tomé, né? Souza, número 200. É. Legal. Fácil de ir lá, né? Fácil de ir lá. E não perco também essa apresentação do Liralce lá. Né? Olha só, pessoal, vamos tocar mais uma música aqui, senão a gente perde muito tempo. Vamos lá, Paulinho. A música vai ser Mudar de Vida, que é uma música do Nando Cordel, que ele autorizou. Me deu de presente essa música. Deu, né? Legal. Começamos, ele falou, não, mas não tem uma música pra você. Foi igual a Elizabeth, não. Você mandou uma carta e ficou esperando a resposta. Falou, se não der a resposta, porque tá autorizado. Não, Elizabeth, conta essa. Legal. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. É hora de mudar de vida. Se a gente fica como está, não vai achar uma saída. A gente tem que entender que cada um é nosso irmão. Vamos parar com a violência, chega de tanta agressão. Quem tem orgulho, egoísmo em mente vai ter paz. Usar droga é a pior burrice que uma pessoa faz. Não adianta se armar, arma só provoca dor. Se a gente aqui se decidir, começa uma lição de amor. Eu sou criança e quero paz, não quero mais sofrer com medo. Eu sou jovem, quero paz, a paz é tudo que eu desejo. Sou policial, quero paz, sou brinde pela paz do mundo. Sou brasileiro, cidadão, e quero ver a paz do mundo. Muito mais. Eu quero paz, eu também desejo a paz. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o casal Lirácio e com a Thelma. Jorge, tá começando, tá na hora de começar a terminar o programa. Eu fiquei muito feliz de ter a Thelma aqui com a gente, sinceramente, porque a Thelma ela é escritora, mas ela é muito inibida, né? Ela não. Na hora que falava, você vai lá no programa falar, ela ficava meio assim, ah, Jorge, peraí, eu tenho que falar, né? E ela fala tão bem, né? E já foi em outros locais também para falar. E vai perdendo essa vergonha, né? Tem que ser sem vergonha para poder andar para cima. Daqui a pouco ela tem que vir para fazer a palestra. Né? Também. Palavra, por enquanto. Né? Só é. Eu comecei a aprontar com ela, né, nas palestras. Levava ela para começar a ler pelo menos a introdução. Nas duas primeiras vezes, ela não conseguiu passar do primeiro parágrafo, ela começava a chorar. Agora não, agora já chega no meio, até a metade da introdução ela vai. Né? Tá, já está segurando, está indo bem. Daqui a pouquinho eu falo assim, não, faz a palestra você. Exatamente, vai acontecer isso. Quem sabe, né? Mas é legal, Thelma, você ter vindo aqui com a gente, né? E é questão de costume também, né? É questão de do tempo vai passando, a gente vai. A própria divulgação da obra obriga você a ter que fazer alguma coisa, né? Esses dias eu tava até lembrando assim, a gente tá falando aqui do livro da Patrícia, né, que são Violetas na Janela, e depois tem mais quatro livros, mas também tem o Antônio Carlos, que é outro espírito que a Vera Lúcia escreve por ele. Eu nunca ouvi uma palestra da Vera Lúcia. Eu acho que ela é uma dessas pessoas assim que ela escreve bastante, todo mundo gosta, mas só se ela não sai muito da região dela, alguma coisa assim, né? Mas eu nunca vi assim pra gente escutar. Eu acho que é muito importante a gente escutar o autor, né? A Zília também quase não sai. Uhum. Por quê? Porque o contato que as pessoas têm e os feedbacks são muito legais, né? Quando a gente encontra. Eu encontrei com uma pessoa lá no Recanto de Luz em Mancheila, que ele olhou para mim, me abraçou e com lágrimas nos olhos, né? Aí ele começou a falar dos meus livros, aí eu comecei a falar, meu Deus do céu, onde é que está essa pessoa, né? Onde é que está? Onde é que está essa pessoa que esse homem está falando? Quer dizer, ao mesmo tempo chama você para responsabilidade, falou, olha, o que você está colocando para o público ler, presta atenção, porque senão você está formando opiniões, você está formando um monte de coisa, muito sério. Mas isso é legal, então você tem que ter esse contato também de verbal para falar para as pessoas. Agora, para falar para muita gente, você tem que falar em público mesmo, não tem jeito, né? Então, eu acho que é importante isso aí, as pessoas conhecerem você assim. Porque tem gente que não vem perto da gente, que tem vergonha. Pode ter certeza. Então, quando você fala de público, todo mundo escuta e aquela pessoa fica feliz por ter escutado você. E porque ela não vai chegar perto, ela tem vergonha de chegar perto. Né? Às vezes a pessoa coloca uma distância tão grande e nós somos tão pé no chão. Quem, né, sou eu para me aproximar daquele? Aquele ali é esquisito. Fica assim. Não. Eu não, eu já gosto de abraçar as pessoas. Já... Isso. Terapia do abraço, isso aí. Rodrigo. Agradecer a participação de todos que entraram aqui no Facebook Live, quem escutou a gente através da Rádio Vivência Espírita Online, e para você que participou do WhatsApp, entrou aqui nas redes sociais, no Facebook e participou com a gente. Convidando vocês para escutar, quem, se vocês gostaram do programa, quiser indicar para que as outras pessoas também escutem, esse programa, sempre o programa de domingo é reprisado na Rádio Online nas terças, quintas e sábados. Então, até o próximo domingo, até às 8 horas da manhã. Rui. E um bom dia a todos. E vamos deixando para o Lirácio, para a Thelma, seus comentários finais. Isso. Antes de passar para o Lirácio, porém, só você, no final você coloca a música Procura-se, porque eu adoro essa música. As outras músicas foi eles que escolheram, eu que escolhi. Procura-se. Tá bom? Na voz do Lirácio, claro. Lirácio, por favor, meu irmão, obrigado vocês dois pela presença aqui. E É claro, você sabe que a correria é grande, mas a gente gosta demais de vocês e queria ter vocês sempre por aí. Sim. Jorge, você sabe o carinho que eu tenho por este programa, por esta equipe, não só os encarnados como os desencarnados. E eu tenho certeza que o Alamar também hoje se integra a esta equipe, né? Ele mudou para cá, ficar próximo de vocês, para continuar o trabalho dele, mas infelizmente, né, a doença o levou. Né, ficou aqui pouco tempo, não teve tempo hábil de produzir o que ele queria, o que tinha de projetos, né, mas eu tenho certeza que do lado de lá ele continua trabalhando e integra hoje a equipe do Vivência Espírita. Então eu também faço parte dessa equipe, né, é uma alegria sempre quando eu estou em casa, eu ouço o programa, às vezes eu não falo, porque senão fica sempre aquela coisa, né, ah, o Liral, só o Liral, só o Liral, só o Liral, fica, parece que a gente está monopolizando, então eu fico lá quietinho, só ouvindo, sem me manifestar, mas eu estou sempre que posso participando e acompanhando vocês, é uma alegria sempre estar junto de vocês. Thelma? Parabéns a todos que assistiram a programação, porque começar o domingo já com essa energia, eu acho que vocês estão de parabéns, e continuem, divulguem, né? Divulguem as nossas mensagens, se puder adquirir o livro, divulguem os curtas-metragens através do Canal do Bem, vocês assistem lá um pequeno comercial, em seguida assiste o filme, curte, compartilha, é uma maneira também de estar expandindo essa energia. E eu no meu livro eu faço uma observação ao final, bem no finalzinho. Gostou do livro? Não deixe numa gaveta, numa prateleira. Empreste, doe, faça divulgação, porque o conhecimento é uma energia, ela deve ser compartilhada por todos. Um forte abraço a todos, muito obrigada, muita luz na trajetória de vocês todos. E a Eridan vai fazer pra gente a prece de encerramento. Agradecemos a oportunidade. E diante dessas palavras ditas pelos nossos convidados de hoje, encerramos com muito carinho, muito amor o programa. E antes de proferir a prece propriamente dita, que é um Pai Nosso diferenciado que nós nos acostumamos a fazer, eu queria, se ela estiver ouvindo, dedicá-la à Dona Dina, que gosta muito desta prece. Então, com muito carinho, concentrados, oramos. Pai nosso que estás em toda parte, venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, em louvor de todas as criaturas que tu criastes. Seja feita a vossa vontade, meu Pai, acima dos nossos próprios desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje e sempre, ó Pai. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos atrasos, os nossos deslizes. E ajuda-nos, Senhor, a compreender e conviver com todos os irmãos do nosso caminho. E livrai-nos, Pai, livrai-nos de todo e qualquer mal. E que o mal não se faça em nós, seja por gestos, palavras, atos, pensamentos ou sentimentos. Que assim seja, com a graça de Deus, e que Jesus sempre seja louvado. Amém. Cabeça e testa marcadas